O informe anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, sugere que grandes quantidades de fósforo e plástico estão ameaçando os oceanos. Num alerta divulgado nesta quinta-feira, o PNUMA afirmou que o problema está pondo em risco não só a vida marinha, mas também tem consequências para a saúde humana. A contaminação de fósforo e de outras substâncias, como nitrogênio, estão causando uma proliferação de algas que envenenam os peixes e prejudicam o turismo costeiro. Os especialistas do PNUMA também estão preocupados com plásticos jogados no mar, principalmente em tamanhos inferiores a 5 milímetros. Muitos peixes confundem o lixo com alimentos. Além disso, o plástico contém elementos nocivos que podem causar câncer. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grayley.